o Kakuya chegou. É, guerreiros da paz, ilha do governador. Oh, oh, oh, o Kakuya chegou. É, guerreiros da paz, ilha do governador. Alô, DJ, solta o guerreiro da paz.